Senhor presidente, senhores constituintes, os que criticam o presidencialismo costumam dizer que esse sistema tem sido, ao longo da nossa história republicana, fator preponderante de crises institucionais. Mas se esquecem de que foi o presidencialismo quem assegurou os grandes avanços econômicos e sociais ao povo brasileiro. A partir do grande talento de estadista de Getúlio Vargas, que nos garantiu o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. E bem assim, assegurou a legislação trabalhista aos operários brasileiros. Tanto assim que se transformou, na sua época, num dos maiores líderes do povo brasileiro. E depois tivemos a arrancada desenvolvimentista do inesquecível Juscelino Kubitschek de Oliveira, que através de uma ação dinâmica, responsável e corajosa do presidencialismo, fez a ocupação do Brasil Central, com Brasília, com a Belém Brasília, e nos trouxe o processo de industrialização, com, inclusive, com a indústria automobilística, que foi a responsável pelo surto do sindicalismo forte do ABC paulista. Portanto, eu quero, senhor presidente, pedir a reflexão dos senhores constituintes para esse aspecto fundamental do sistema presidencialista de governo, que está no coração do povo brasileiro, que se acostumou a votar diretamente e quer agora eleger o seu presidente pelo voto. A grande maioria dos eleitores brasileiros ainda não votou para presidente da República. E não é agora que nós vamos, então, caçar do nosso eleitor o direito de escolher o presidente da República, fazendo apenas chefe de Estado, como se ele fosse a figura decorativa da Rainha da Inglaterra. Não, senhor presidente, nós vamos defender os avanços econômicos e sociais do povo brasileiro, votando pela implantação de um presidencialismo moderno, que mantém o presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo, eleito pelo voto direto, por maioria absoluta. E, ao mesmo tempo, fortalecendo o prestígio do poder legislativo, através de duas medidas salutares. Uma, que estabelece na nossa emenda que o ministro de Estado, convocado ao Senado ou à Câmara, após a sua exposição e a resposta às interpelações, na sessão seguinte, poderá um líder apresentar uma resolução discordando do seu desempenho e mandato no plenário, o que tem acarretado em outros países, como no Uruguai, a renúncia desse ministro por suspeita diante da opinião pública. E o outro instituto, a moção de censura individual ao ministro de Estado, que é uma maneira do Poder Legislativo poder interferir diretamente no processo político-administrativo, afastando do poder aquele ministro ou aqueles ministros que estejam incompatíveis pelas suas políticas com a sociedade brasileira. Senhor presidente, senhores senadores, este sistema da nossa emenda coletiva pode, desde logo, ser transferido para os estados e para os municípios, porque os secretários de Estado e os secretários de municípios poderão ser também censurados nas assembleias ou nas câmaras municipais. Mas, se a nossa emenda não prosperasse, o que não vai acontecer, que eu tenho certeza da nossa vitória, nós teríamos um fato sui generis no Brasil: dois sistemas de governo, o parlamentarismo no plano federal e o presidencialismo no plano estadual e o plano municipal. Isso seria um absurdo, uma incoerência gritante com o conflito permanente do poder de autoridade. Mas, senhor presidente e senhores constituintes, cada um vote de acordo com a sua consciência. O que eu quero dizer antes de sair desta tribuna é que não valerá o argumento que se tentará lançar neste plenário de que no passado já me pronunciei e votei a favor do parlamentarismo. Isso aconteceu nos idos de 1961, quando estava no meio da rua e no Congresso, como deputado federal, defendendo a legalidade para assegurar a posse do vice-presidente João Goulart, eleito pela soberania do povo brasileiro. Portanto, senhores constituintes, saio desta tribuna na convicção de que, neste momento, com responsabilidade, nós vamos construir a espinha dorsal da estrutura de poder no Brasil. Vamos decidir qual o melhor sistema de governo para o Brasil. E o melhor sistema de governo é aquele que o povo quer. É um presidencialismo, sem dúvida nenhuma.